Começa agora, Educa Info. Bom dia, começa agora o Educa Info. Hoje nós vamos falar com a assessora de direção, senhora Jaqueline Baldiceira, que vai nos contar um pouco sobre a rifa que aconteceu na escola nos últimos dias. Bom dia, estamos aqui com a assessora da direção da Escola Sora Angélica, a professora Jaqueline Casagrande. E ela vai nos contar um pouco sobre a rifa que foi realizada na escola. Bom dia aos ouvintes da Rádio 12. Aproveitando, já agradeço a rádio por esse espaço dedicado à nossa escola, Escola Básica Sora Angélica, e gostaria de parabenizar os alunos do EMEP por esse projeto desenvolvido na escola. Bom, a rifa surgiu devido à doação de dois celulares pela professora Ana Célia com o objetivo de adquirir livros, ampliar o acervo da biblioteca Madre Cecília. O objetivo, então, era fazer a venda desses celulares em forma de rifa e todo o dinheiro arrecadado investir 100% na compra de livros. Então, tivemos uma venda aí de 2.052 números extraoficial, né? E foram esses números vendidos. E já estamos comprando, adquirindo livros com o dinheiro arrecadado. Foram adquiridas algumas coleções, como a coleção Crepúsculo, foi feita a assinatura de gibis por um ano e meio para os alunos de primário, que também contribuíram bastante, vendendo quase 500 números. Foi feita a assinatura da revista O Nosso Amiguinho. Foi já comprado livros direto da editora Saraiva, que daí o preço também se torna mais acessível. Foram adquiridos outros livros de autoajuda para que os alunos possam ler de quinto e oitavo ensino médio, como por exemplo Na Trilha de um Vencedor, dicas de ser um líder, como ser um líder amoroso, enfim, uma infinidade de livros. Já investimos mais de R$1.200 e temos mais um restante desse dinheiro para ser gasto. Também foram premiadas as turmas que venderam mais, 3 turmas, com um balde de sorvete, pelo empenho, já que teve turmas assim que realmente saíram para as ruas vendendo. E os ganhadores da nossa rifa foram os seguintes alunos. Os dois prêmios ficaram para a Sora Angélica, né? O primeiro prêmio, então, era um celular pré-pago da Nokia, Vivo, né, com câmera. Foi para o Rogério Bombieri, da sexta série 2. E o segundo prêmio ficou também aqui na Escola Básica Sora Angélica, Escola de Educação Básica, que foi para a Karina da Silva Santos, da primeira 12 do IMEP. Então, assim, ficamos felizes também, né? E claro que todos os que compraram estavam concorrendo a esses prêmios. Temos a certeza que veio em boa hora, embora nós recebemos muitas coleções do FNDE e do próprio governo do estado. Mas queremos ampliar ainda mais o volume desses números para diversificar e continuar com o nosso projeto de leitura na escola, formando alunos que desenvolvam o gosto pela leitura. O Educa Info de hoje vai ficando por aqui, mas voltaremos amanhã. Tenha um bom dia e até lá. Educa Info, um programa do ensino médio integrado da Escola Sora Angélica.